Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que dá ênfase a conteúdos relevantes produzidos por moradores de Foz e região nas redes sociais, vai para a fanpage de um grande talento local, reconhecido inclusive já nacionalmente. Trata-se da fanpage da cantora Carol Ramalho, que esteve agora no mês de agosto no quadro Iluminados, do programa Domingão no Faustão, né, da Rede Globo, passando aí por várias eliminatórias e figurando entre as mais votadas pelo público de todo o país. Sucesso merecido, diga-se de passagem, tendo em vista, né, a trajetória local em grupos como Soul Funk e também a participação como cantora com o pessoal do Sonata em sabe-se lá quantos e quantos casamentos, festas e cerimônias aqui na região de fronteira. O link para curtir a fanpage Sou Carol Ramalho está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter.